Alô, muito boa tarde, o Azul 4076, ó. Azul 4076, autorizado, táxi via Alfa, reporte à Cidade Atlética. Alfa, Cidade Atlética, Azul 4076. Azul 4463, autorizado a alinhar e manter a 0 no 0. Alinhe e manter no 0, Azul 4463. 10, ajuste 1 no 0 no 8. Por toque, descendo para 4.2230. Decolado 28, chama controle Salvador 119, decimal 35. Legal, 35, boa noite, 64, obrigado. Tango Juliette Bravo Delta, em sua posição devido ao Airbus da Avianca. Interruptor no pushback, está a próxima cópia? Não. Sapa Tango Juliette Bravo Delta, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo. Nível 100, decolado a pista no 0, primeira curva à direita, saída Harbor, releva, direto após o plus, após direto. Transponder 5423, frequência do controle 119, decimal 35. Travada de 100 para a vitória da conquista, após a colagem da 10 pela direita, pega a boa Elefa, atuou após vitória da conquista, 5423 a sua. Capatango Juliette Bravo Delta, cotejamento correto. Aguarde para o táxi. Paulo Salvador, muito boa tarde do Papapapapa Caminhada. 4463, livre decolagem pista no 0, ventura 30 graus, 119. Livre decolagem pista no 0, 4463. 304, boa tarde, a certificação de se mantém a 050. Via chegada da Maria, ajuste 1 no 0 no 8. Ajustado 1 no 0 no 8, a certificação 050. Papa Paz, Lima, Papa Mike, prossiga. Tá. Parte 1, taxiway Juliette e Alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 18. Corrigindo, taxi autorizado, parte 1, Índia, Alfa, para o ponto de espera do 10. Índia, Alfa, mostrando 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Solo Azul 4079, na Alfa, que está aqui. Azul 4076, mantém a posição. Mantém a posição, Azul 4076. Papatango, Juliette Bravo Delta, autorizado. Táxi para o Pátio 3 e a Pátio 1. Júlio, você pode notar que eu estou a Mike Romeu Vitor, autorizado. Táxi via Lima, Pátio 3. Pátio 1, corrigindo, autorizado Lima, Pátio 1, taxiway Índia, para o ponto de espera no 0, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. Lima, Pátio 1, Índia, para o ponto de espera no 0, a Índia chama 112,95. Ah, agora toca aí lá. Gente, Papo Pau, Fatou Gustavo, autorizado final no 7, reporta final, baixando o trabalho. Gente, diria condições da de pouso na 1-0. Graus 1-2, nós, requisito 1-0. Viva. Presente, 3 Giracuta, base 1-0, reporta final 1-0, Alfa Tango Tango. Água. Salvador, boa tarde, Alistair, aeronave 213. 213, tem condições de alinhar e decolar de imediato, pistão 0. Afirmativo, tá pronto. Autorizado, alinhar e decolar de imediato, pistão 0. Vento 130 graus, 129. Para o portão 05. Corrigindo o portão 09. Já passou o tráfego, vai pro Via Juliette, portão 09, o 405. Ponto espera da Índia, pronto. Gente, papá, Mike, Romeu, Victor, mantém a posição no ponto espera. Mantém a posição, Victor. Até o meu Golf, qual a sua posição? Então, o meu Golf está se aproximando do Pita Sul. Mantenha presente posição. Vai manter, até o meu Golf. Até o meu Golf está autorizado a prosseguir pela linha do litoral. Autorizado a prosseguir até o meu Golf. Azul, do portão 09 à sua direita. Sim, autorizado pushback, acionamento, reporte, pronto para o táxi. Azul, autorizado pushback, acionamento. Que é o altímetro 1018. Entre, ao bando da água. Nossa. Passarela 2230 para o Adituna, desce 2000 pés, autorizado final do IRFXA para a pista 10. Ajuste 1018, reporte no curso do localizador. Duna, descendo para 2000, reportará no LOC 2230. Ali Mike, pronto, cópia. Papapapá, Alfa Charlie Mike, autorizado plano Yankee para Serra Juliette, Índia Romeu, via rota do plano de voo. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, sai da água direto. Okay. Corrigindo curva direita, sai da água de inicialmente nível 180 até 100 milhas. Após mudança de plano, nível 145, transponder 5437, frequência do controle 119, decimal 35. Conforme para a Serra Juliette, já rompeu, contigo 1-2-0, confirmando até 100 dias, para o processo de controle de 1-4-5. Decola no 7, a curva direita, partida árvore, após direto, 4-7, transcende, esse é o 3-3-3, passa o reduto, Alfa, Contenhamento correto, para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Confirme, PLB. Estamos com 0.62 a bordo, com 4 horas até a palavra. Na escuta. Para acionamento e táxi, chame torre 118.95. Graças a Deus, bom trabalho, gente. Alta, Alfa Tango Tango, João Salvador, prossiga. Papapá, Alfa Tango Tango, autorizado, Alfa, Kilo para o Pate 3. Papá Mike, Romeu Victor, decolado aos 37, controle 119, decimal 35. 119-35, Vitor, graças da próxima. Bruno, muito boa tarde, papapá, Mike, Romeu Victor, transfere. Mike, Romeu Victor, contato radar na decolagem, se mantém a nível 360, via subida Momo. Via subida Momo, está livre das restrições da caixa de subida, meu amigo? Livre. Livre, graças, Vitor. Contato jogo 2067, 146 a bordo. Gol 2067, 146, confirme autonomia aí, alternativa? 4:15, Galeão. Gol 2067, autorizado táxi para o ponto de espera da Pistino Zero via Pátio 1, táxi Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 18. Autorizado táxi via Pátio Alfa, quando pronto, 18895, ajuste 10, 18. Gol 2067. Romeu Hotel, Romeu Golf, os conserriços na Enrimar, o vento no Heraldo, Mundo 40, Miral Zona 29, reporta solo controlado. 40, Cono 2, reportará no solo controlado, Hotel Romeu Golf. Tango Juliette Bravo Delta, copiado 4 a bordo, 4 horas e 45 de autonomia, autorizado acionamento, forte pronto para o táxi. Papapá, Alfa, Tango, Tango, aguarde cópia. Para o táxi, Papa Tango, Juliette Bravo Delta. Táxi autorizado para o ponto de estrada Pistão Zero via Pátio 3, Pátio 1, táxi Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 18. Informo, número 2 no táxi, segue Boeing 738 da Gol. Celeiro 2230, completo de aproximação, chame torre 11895. 11895, 2231, 30, boa. Sou Salvador, passarelo 2230, boa tarde, tá... Fui, aliás. Passarelo 2230, reporta baixada e travado, QNH 10018. Reportará a chega de trem 2230. Rosinelli. Quase de coordenação. Guarda, Vitor. Hotel Romeu Golf, livrando frequência. Papapá, Alfa, Tango, Tango, pronto, cópia. Muito bom. Papapá, Alfa, Tango, Tango, autorizado, Serra Bravo, Alfa Romeo, nível 090, via Golf 677, saída Conde, primeira curva. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, transponder 0264, frequência do controle 119, decimal 35. 0264, transponder Alfa, Tango, Tango, transponder 0264. E a rota Golf 677, frequência do controle 119, decimal 35. Alfa Tango Tango, cotejamento correto. Reporte pronto para acionamento de táxi. Autorizado direto do Rio, Lima, Papa Mike. O 3804 vai atingir 3000. 3804 desça 2000, tá autorizado o sinal do ILS para a pista no zero. Tráfego de helicóptero que o senhor percebe na posição 12 horas, não interfere na aproximação. Reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado. Azul 4463, radar encerrado, 54 milhas de longe de Salvador. Chama o controle de Elcio, 120 decimal 1, no bom voo. 301 no bote, 4463. Alinhar e manter, cabeceiro no zero. Alinha e manter no zero, voo 2067. Área do 2230, falou os 44 livre à direita, chama solo no 21-1. Direita 1211, 2230. Obrigado, boa tarde, mano. Olá. Flat chame torre em 11895, bom voo. Obrigadão, boa tarde. Tchau. 3804, reporta baixado e travado, QNH 1018. 1018, reportará. Passando 210, 1013, 5.6, 213. 213, chame centro Recife agora, 125, decimal 1, bom voo. 251, Recife, 6203, boa. Michael Romeu Vitor, chame Recife, 126, decimal 85, bom voo. 2285, muito obrigado, amiga. Até a próxima. Bom serviço. O Juliette Bravo Delta mantém o ponto de espera. Eu vi uma pouco mais, mas eu já vi ela bem, mas eu tenho a dúvida, com 2067, escola 246, no controle 1965. 1965, gol 2067. Baixou e travou, usando 3804. 3804, avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 1940 graus, 1 2. Autorizado pouso, usando 3804. Salvador, boa tarde, vou 2067, cruza 2000, Blanc 1 alto. 2067, contato radar, tu mantém nível 360, via saída da Elma. Sobe, mantém 360, tá cumprindo a Blanc 1 alto, vou 2067. Ah, correto, 28, então. Autorizado, bloco 1 Alfa, 2067. Bloco 1 Alfa, 2067. Salvador, muito boa tarde, 1867. Bom, 1867, informação em curso, Mike. Pronto, cópia. Estamos com a Mike, pronto, 1867. Com 1867, autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, via rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. Pois intercepta Upper Zulu 17, até Malba. Conforme, depois de passar em conforme rota. Transponda 5452, frequência do controle 119.35. Solo 49, lista direita, chama Solo 21, decimal 1. 211, Alevran, obrigado. 360, decola da pista 10. Curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, Upper Zulu 17 até Malba, aciona 5452 e o controle Salvador em 1935 com 1867. Com 1867, cotejamento correto, aporte pronto para pushback, acionamento. Chamada pronto para o posicionamento 1867. Alô Salvador, já 3804, está sem foco. Juliette Bravo Delta, autorizado a decolagem, pista 10, vento 120 graus, zona 29. Juliette, zona meia, pra 3, 2, 4. Solo muito bom dia, o azul, 4089. Papapá, Alfa, Charlie Mike, sem estacionamento, reporta pronto táxi no Pátio 5. Papapá, Alfa, Tango, Tango, autorizado estacionamento, reporte pronto para o táxi. Bravo Delta, decolada 51, no controle 119, decimal 35. Juliette, Bravo 935, obrigado amigo, uma boa tarde. Só decolou na sua escuta. Juliette, Bravo Delta, contato radar 91-00 via saída Argo, está livre das restrições de subida. Positiva. O Juliette, Bravo Delta, está acertando sem restrições, na saída Argo. Tango Romeu, Golf Victor, sua identificação? Meu Golf Victor, prossiga. O controle de Delta pediu para o senhor chamar o controle de Salvador, confirme. Alpha Zulu 44, nível 340, saída Dael, Leda, Foz, Serra Golfe e Romeu. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5447, frequência do controle 119.35. Gol 2067, chame Centro Recife em 125, décima 1, bom voo. 10 com curva à direita. Da Elf, então letra, após letra o transponder 5447, controle 1935, o azul 4089. Azul 4089, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Boa tarde. Papá Alfa Tango Tango, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia e taxiway Alfa para o ponto de espera da pista 10. Quando pronto, chame torre 118, décimo 95, ajuste 10, 18. Ponto de espera, autorizado, décimo Papa Alfa Tiago Mais, autorizado táxi 45, reporta taxi Papa para ingresso na 7. Salvador, boa noite, 67, no Tecra, pushback acionamento. Gol 1867, pushback acionamento autorizado, reporte para o autor táxi. Autorizado, chamada para o autor táxi, Valdir 67. Papá, Alfa, Tango, Tango, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 130 graus, 12 nós. Ajuste de altímetro 1098. 3216, mais em curso. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 3216, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, via Upper Zulu 17, após conforme rota, nível... Corrigindo, Upper Zulu 19, após conforme rota, nível 370, saída Momo. Transição Froti, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5456, frequência do controle 119, décimo 35. Estamos autorizados para a Costa Lisa, nível 370, coisa 119, após a rota com condicional do voo. Decola 10, curva à esquerda, com a terceira Momo, transição Froti. 5456, transponder 1995.2316. Dan 3216, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte na 3216. Papa, Alfa, Tango, Tango, decolador 56, controle 119.35. 119.35, buraco. Amigo Vivi, autorizado chegada a Mari, se mantém a nível 050, foi na proa de Duna. Duna, muito obrigado, senhor. Controle, Salvador, papá, Alfa, Tango, Tango, na corte. Proa de Duna. Controle, Alfa, Alfa Tango Tango, contato radar sul, mantenha nível de voo 090, saída Conte. 090 na Conte, qual é o programa hoje, está presente? Autorizado. Papa, Alfa, Charlie Mike, decolado 58, chama controle, 1019, decolado 5. 435, muito grato, Papa Charlie Mike. Romeu Juliette, via Upper Zulu 44 até Alfa Delta Alfa, nível 360, saída Dael, Leda, após Serra Golfe e Romeu. Decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5460. Frequência do controle 119.35. Sim, já estou ligado para o Rio de Janeiro, 380, amplo pelo 44, decola da 10 com curva direita após o perfil da Eoleda, autorizado nessa até aldeia Alfa Delta Alfa. Vai acionar 5460, controle 1935. Funcionar 6254, confirme nível de voo? 380. A bordo, 2 horas e 40 de autonomia, o Fernando Goiânia, próximo para trás. Você é 6254, confirme 360? 380. Você é 6254, negativo, nível autorizado 360. Sim, será, 360. Você é 6254, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Positivo, o 6254 está pronto. O 04. O 6254, aguarde para o puxo. Guarda. 1867, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via Pat 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 10, 18. Unidade, se a sua fonte espera da pista 10, via Pat 1, Índia e Alfa. Quando pronto, torre 1895, ajuste 1018, 1987. Alô, azul 4089, azul 4089, autorizado o pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado o pushback e acionamento, para reportar para o táxi. Colo 3219, pushback e acionamento no 13. Colo 3216, aguarde para o push. Aguarde, 3216. Colo 362. 6254, confirme, passei a frente, já. Você não é 6254, em coordenação com a equipe de solo, após passagem do Boeing 738 da Gol, autorizado o pushback e o acionamento, reporte pronto para o táxi. Assim será, após a passagem do Boeing, vai iniciar em coordenação, chamada para o táxi, 6254. Salvador, muito boa tarde, o Azul 2771, sem informação mais. 2771, contato radar mantendo nível 170, agora 58 milhas do oeste, Salvador. Mantenha a proa de Mari, aguardando a chegada Mari, reporte descida. Mari, aguardando a chegada. Reportar para Azul 2788, informação Mike em curso, guarde cópia. Gente, guarde. Taxi Azul 4089, acho que eu vi. É 75, temos 4 horas, 3 horas e 20 de autonomia, não estou tendo nada, Galeão. Azul 4089, confirme, PLB. 75. Azul 4089, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via. Bate 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95. Ajuste 1018, informa o número 2 no táxi. Segue Airbus 319 da OCNR. Gente, Airbus, décimo número 2, ajuste 1018. Aí via parte principal Índia Alfa, seu ponto de espera. 1895, 4089. Uno 867, decolado 04, controle 119, decimal 35, 1935, boa tarde. Controle, voo 867, passa 1500. 867, contato radar, turma tem nível de voo 360, via saída Arbor. Arbor 360. Do Juliette Bravo Delta? Prossiga. Presente, pode apurar a conquista? Autorizado. Pode conquista, presente, Bravo Delta, obrigado. Temos 3 horas de alternado em Guarulhos. OCNE 6254, confirmando 190 a bordo. Serra Bravo, Golf e Romeo. Alternativa, autonomia 3:30. 3:30, o POV, senhora, 109. Cené 6254, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. Gente, táxi via parte Índia, ponto de espera, 2 1018, 254. Mantém para o Itabog e após via chegada mais. Vem para o 060, na próxima Itabog, próximo área. Tempo para informação mais. Espera aí. Descido Azul 2771. Azul 2771, autorizado descido até o nível de voo 050. 050, autorizado 2771. 5466, frequência do controle 119, decimal 35. Seguinte, autorizado Paulo Afonso, nível 190. Recorda 10, curva esquerda na saída bomba. Transição para ti, e Azul 9, voz direto Paulo Afonso. 5466 transponder, controle 1935, Azul 2788. Azul 2788, confirme transponder. 5466 no transponder. Azul 2788, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Sente. Vamos, boa tarde, passarei 2230, informação Mike. Passarelo 2230, Mike confere, pronto cópia. Pronto cópia. Passarelo 2230, autorizado Serra Bravo, Quebec Vitor, via rota do plano de voo, nível 180, saída Arbor, Elefa, decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5464, frequência do controle 119.35. Sabe da conquista autorizada via rota do plano, nível 180, saída Arbor, Elefa, com curva à direita. 5464, controle 1935, passarelo 2230. Passarelo 2230, cotejamento correto, reporte, pronto para o pushback e acionamento. Depois para lá, está no 12. 3216? 3216, autorizado, pushback, acionamento, reporte, pronto para o táxi. 20, pode ir para o táxi 3216. Pede prossiga. Solicita voar Elefa. Negativo, mantém a proa de ar, voa 1867. Ah, boa, mantém, voa 1867. Também Golf Vito, autorizado final do ILS que saiu para a pista 1-0, reporte no curso do localizador. Com o 867, está presente autorizado Elefa. Elefa 867. Azul 2771, não? Siga. Coração para espaçamento, curva esquerda, proa 015, esquerda proa 15. Limite dessa proa é a radial 280 do VR Salvador. Esquerda 015-280, quer que reduza o 2771? Se eu puder, é pra mim, na limpa. Ah, vamos pra mim na limpa então, 2771. 4089, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantém, azul 4089. Você está testando com a informação? Negativo. Tráfego 1 hora, 12 milhas, mesmo rumo, passando 2.500 pés em descida. Papa Alfa Tango 4, transportando em enfermo. Está ciente, o azul 271. Pouco, 267, centro Recife, no 260, alterno 288. 260, 288, no 867. 7 Bravo Delta. Leste Gota. Fase de pouso em conquista. A conquista 1-7-1-0. 710, copiado. Chame agora Centro Recife, 1260, alterna 1288. Caso negativo, própria Rádio Conquista 1303, bom voo. 260-288-1303, Conquista. Obrigado, amigo. Até a volta. Controle, boa tarde, Xenia 254. Xenia 254, contato radar na decolagem, sobre mantém nível 360, via saída da El. Via saída da El, 254. Autorizado Leda, 6254. Autorizado Leda, 6254. Azul 2771, DSA2, 1000 pés, ajuste 1018. Descendo para 2000 pés, com 2781. Alô, Azul 2788, pushback acionamento na remota 4. Então 45, reporte estabilizado. Direita 045, reporte estabilizado 2771. 2782. Polo 04, 05. Vou. 282, 160, muito grato, tá passando mais. Semia 320, vou ir na proa de TAP, direção nível 050. TAP 050, Semia 320. 3216, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-18, confirme alternativa. Gente, confirma alternativa, é João Pessoa, que é Bravo VS Papá, e está autorizado até o ponto de espera, 118-95, está feito hoje no meio. Mano, solicita pista no 0, pista no 7. Pista 7, senhor. Gente, Hotel Romeo, Golf Victor. É, reporta para cancelamento do plano. Quem negar o no 0 no 8? Victor. Apresente, propõe modificar para adiantar aqui, senhor. Gente, Hotel Romeo, Golf Victor, plano controlado 1 no 3. Autorizado curva esquerda, circuito 1 no 7 pela direita. Reporta final no 7. Hotel Romeo, Golf Victor. Golf Victor. Azul decola. Azul 4089, decolado 13, controle 119, decimal 35. 935, boa. Boa tarde, azul 4089. Azul 4089, contato radar, suba nível 340, e a saída da EL. 340 da EL, tá com referência? Pode voar Leda ou da EL? Negativo, sua via saída 4089. Via saída 4089. 3216, 1 autorizado a autorizado no X-ray, o azul 2. Consigo na descida pelo glide, aguarde transferência de comunicações, azul 2771. Aguarde a transferência 2771. M320, desse mantenha 3.000 pés, ajuste no 0 no 8, pensado as restrições em TAP. 3.000 com 1.018, sem restrições, ou chamem a 788, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via pátio 3, pátio 1, taxiway Índia. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1017. Gente, livre ponto de espera da 10 via pátio 3, pátio 1, Índia. Quando pronto, 1895, 1017 no ajuste, 2788 da Zona. Primeira nave próxima de Coral. Oscar Juliette, X-Ray, cheque seu transponder, não recebo nem modo alfa nem charge. Romeo, Golf, Victor, autorizado, pouso, pistão 7, Janto, 140 graus, 109. Golf, Victor. Victor Charlie Hotel, a identificação desse mantém nível 050 e a chegada a Man. Chegada a Man, 350, vai descer, chega a Man. Agora sim, o modo Alpha, guardando o modo Charlie, contato radar, afastado 58 milhas para oeste de Salvador, vai na proa de Itapi, aguardando chegada a Mar e reposta descida. Oscar Juliette Express. Sete XP, autorizado a chegar na Mari, desse mantém a nível 050. Sérmia 254, chame centro Recife, 126, décima 85, bom voo. Sérmia 254, correção, é 125, décima 1, senhorita. Boa tarde, bom voo. Salvador, boa tarde, até 32, por 6. 3 no 6, contato radar, submantém nível 370 via saída Momo. 370 via saída Momo, até 32 no 6, quando você vai direto o frote? Negativo, suba via chegada. Via chegada, via saída, até 32 no 6. Suba via saída, confere. Via saída, senhor, até 32 no 6. Azul 2771, no torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, vamos pro lado 2771. 320, desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, ou chamei a 3200. Azul 2771 no final, ILS X-Ray. Azul 2771, continua a aproximação, aguardando pista livre, QNH 10118. Ciente, aguardando pista livre, 2771. Então o tráfego da companhia ensinando rolagem 110. Compartilho, 2771. Jale Hotel, vem na proa de toque. Vem na proa de toque, Jale Hotel. Azul 4089, centro Recife, 125, décima ONA. 25 ONA, boa. Feito controle, 119, décima 35. 1935, boa. Azul 2771, no avistado, livre pouso 10, vento 1, 50 graus, 109. Gente, livre pouso, Azul 2771. Informação mais autorização para Guarulhos, pronto, pronto. 32205, o Mike em curso, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeo, VA. Rota do plano de voo, nível 340, saída da El, Leda, transição Motiva, pode direto bloco até interceptar o Pesolu 10, decola da pista 10, primeira curva à direita, transponder 5470, frequência do controle 119.35. 340 aprovado, Guarulhos, rota plano de voo, saída da El, Leda, Motiva, bloque aberto, interceptar Pesolu 10. Decola da 10, primeira curva à direita, 5470, 119.35. Então 3805, cotejamento correto, reporte pronto para o acionamento pushback. Portarei. Paulo, passarei 2230 para o pushback acionamento. Passarei 2230, livre pushback acionamento, reporte pronto para o TAC. Livre, reporte para o TAC. 2230. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, meia dúzia de milhas para a posição Conde, chame controle Aracaju 120.3, serviço radar está encerrado, bom voo. Localizador, tem um capa-vista, hoje é 6320. 320, chame torre, 1895, boa tarde. 295, obrigado, até já, até. Então 3805, corrigindo rota, autorizado Upper Zulu 10 até Papá Alfa Índia, Piraí, após direto, intercepta Umbade, após Upper Zulu 44, após segue conforme rota. Então, é exatamente o que a gente tem aqui, Upper Zulu 10, Piraí, direto Umbade, Upper Zulu 44, Pagode. Salvador Azul, 2771 no chão. Então 3805, afirmo, desconsidere a posição bloque. Afirmativo, desconsidera bloque. Emotiva, atender, já intercepta a pressão 10. Obrigado. Azul 2771, táxi autorizado Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3. Azul 2771, previsto 4 Lima. Gente, 4 Lima, graças. Prossiga. Passar o seu na frente de sequenciamento, vai na proa de duna, desça a 4 mil pés, sem restrições, 1097. Se tiver condições de descer em high speed, eu lhe agradeço. 17, 4 mil pés, proa de duna em high speed, 6226. Então, sua velocidade atual está boa para mim. O seu número 3 na sequência, se tiver check-spray, vai seguir ainda um PAT 4 procedente de Serra Nova e Betango Romeu. Bravo, Vitor Sango, prossiga. Transportista para a feira de Santana, Batalha 2 de Nazário, semana todo, 1645. Está na agradecida? Negativo. É, pode agradecida. Vai, 32230, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 1, taxiway Índia e Alfa. Quando pronto, chame torre 118-95, ajuste 10-17. 1017, prossegue Patiuno, Índia, lá 18952. Boa tarde, Oceania 6320, táxi autorizado. Alfa, reporte antes da Juliette. Autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Afirma. Tem alguma possibilidade de voar ETAP? Negativo, número 4 na aproximação, o 2233. Gente, o Bidu de Mares, passeio 2233. Localizador, gol 255, complete, chame a torre, 118-95, composto. 2895, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia. Oh, boa tarde, bota na minha 1, patrona, passando 190, descida 160, informação mais. Boa tarde, minha 141, acendo a indicação, desse mantenha 4 mil pés e a chegada bom, se ajuste, 10-17. 10-17, no ajuste, para 4 mil pés, chegada bom, possibilidade de voar pelo, senhor? Negativo, mantém o perfil da chegada. Vai manter. 6226, como tráfego, funcionando 3 horas, 5 milhas, rumo ao Nordeste, mantendo 3 mil pés, um bit 58. Desse mantenha 4 mil pés na proa de Duna. 4.000 Duna, 6226.